Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como está para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo jeito se trombará. Mas aqui mas aquele